Super Vagson. A referência em diversão está no ar. Super Vagson. Hoje vai ter show e eu vou esperar. Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então toca pra mim e faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar, meu amor. Príncipe negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Fruto sensual. Noite não tem fim e pra você vou cantar. Com todas as palavras e em teu olhar. Pega na tua mão, me envolve na paixão. Com o príncipe negro e o fruto sensual. Príncipe negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar, meu amor. Príncipe negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Príncipe negro é um show, você pra dançar, meu amor. Príncipe negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Então chega assim, sorrindo sempre, dançando pra mim demais, ao som do príncipe negro. Super Vibe Som. Aqui toca tudo. O peso das marcantes. Às vezes você age comigo igual uma maluca, condenando e sempre criticando tudo que eu quero fazer. Meu espírito latino não nega. Tenho sangue quente, gosto de esfrega, esfrega. Com uma mina bonita que saiba marcar qualquer ritmo caliente e gostoso de dançar. Mas o meu coração não esconde. Sou ligado em você, sou ligado em você. Mas chega de blá blá blá, blá blá blá. Eu quero é tomar todas. Muitas mulheres, mas você é o meu amor. Eu vou cair na farra até o amanhecer, mas no dia seguinte quero estar com você. Pois meu sangue latino não nega, é você quem eu amo. É só você. E pra encerrar esse papo, quero dizer uma coisa. Aconteça o que aconteça, eu não deixo você. Pois na hora que estou sofrido e doente, é você que está comigo, sempre presente. Então deixa de tanta mania e venha deitar comigo, fazer amor comigo. Banda Blade,

Super Vagson. O peso das marcantes. Ele vem mais bonito, mais forte e com formato 3D. Ainda mais moderno.